Huxa, uxa. Salam, Lilipo, Drom lá. Na fé, na fé. Salve, salve, Herogê. Que cita de Lili na cena. Graças a Deus, ó. Tô só por ele mesmo. Vou te dizer que ultimamente tem sido só rocha. Sofrimento, veneno pra vários irmãos. Lanço o alvará, lanço o alvará. É de verdade, só rocha. O sistema é racista, cruel. É embaçado, ó. É não, manozinho. Dias inesquecíveis. Minha tia desmaiando na frente do cubico. GRT humilhando, nossa. Infelizmente a caminhada é essa. Mas tudo tem um retorno, só Deus é que sabe. Assim como começou o sofrimento, uma hora tem que acabar. Que se tá na pista. Ux, 19 ladrão. Empilhado, sofrendo, implorando a liberdade. Se habituando à solidão. Tô de lele. Muito obrigado, ó meu senhor. Muito obrigado, príncipe da vida. Hoje eu sei que é de verdade. Quem cita na pista. Cê. Quem cita na pista?